Jogo dos Molotes. Joguei, jogou os malote, nem viu. De Camaro Branco e o Firula sumiu. De nave louca, uma melhor que a outra. Escolhe o que você quer ir, fica pampa. Nossa, e essa aqui é o Joe que tá brilhando. Uma Fireblade com detalhe a ouro. Nossa, e essa aqui, negão, vai pra quebrada. De 0 a 1300 engatilhada. Então fala sério, não é pra qualquer um. Só os vida louca, leste e sul. Chegando as bombetas, muito louco. Do Mocking da Vila Função, para todos. É desse jeito, pra nunca mais parar. Na África, vamos lá pra cantar. Vai, conta os malote, conta lá. Que mais? 10 milhões acabamos de ganhar. Então, vou viajar, um iate vou comprar. Não sei, mas se pão vou comprar do Neymar. E no Brasil, o Pelé faz gol. E no jogo do bicho, acertou, ganhou. Vai, vai, vai, jogo dos malote, vai. Vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, vai, jogo dos malotes. Eu sou o Tichê. O quê? Do carrão lá do leste. Que mais? Da Vila Função. Tocou o Nextel. Quem é? O Marcão. Ok, você ganhou 10 milhões. Aquela Lamborghini agora vou comprar. E aquele helicóptero? Vai ser pra viajar. Aonde eu sempre quis, agora vou colar em Paris. Mais um clipe vou lançar. Mil pra você, mil pra mim. No jogo dos malotes cê ganhou, é assim. Com cordão de prata ou com cordão de ouro? O ouro é o que brilha mais e tá brilhando. Aqui nessa festa as gatinhas gostam. De quartos tem de monte aqui a toda hora. Falei com aquela mina do Face, vai chegar. É a morena, ó, da Black Star é nós que tá. A mina lá da Sul falou que vai chegar. Pra buscar a conta dos malotes e só gastar. As mina da BC falou que vai somar. É a Maíra, ó, colombiana é nós que tá. Vai, vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, vai, jogo dos malotes. Assim que é, assim que vai ser. Em Beverly Hills, tive lá pra vocês. Na rádio, o quê? Tá falando de vocês que a torre. Que mais? Tá no poder. Lutas e garras, lutas e batalha. O criador, ele que fez o mundo e a espada. No jogo do banco tivemos que passar. Pra buscar a conta dos malotes e só gastar. É, uma mansão tivemos que comprar. É, e essa festa tivemos que bancar. Mas o que elas gostam, estilo natural. Puxa a calça de liga leve, vai na central. Olha aquela gata ali que tá chegando. Qual? Vejo várias delas a todo canto. No final da festa eu sei, vai ser da hora. Cada um escolhe sua gata e a história. É desse jeito, Cascão, daquele jeito. Colou, tá de mil bits, é desse jeito. Vai os vida louca, divide quanto quer. Mil pra você e mil pro Zé. Vai, vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, jogo dos malotes. Vai, vai, vai, jogo dos malotes.